O quê? Chegou uma mensagem da mana Domênica. Será que é o que eu tô pensando? Se eu deveria falar com o capitão antes de abrir a mensagem? 4:20 D2, a mensagem é para um multiverso X, e quem seria mais multiverso X que eu? Agora fica quieto e deixa eu ouvir. Oi, eu sou a Domênica Mendes e eu tô aqui pra te convidar pra nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Pra participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres pra gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag PodcastAdelas2020. Se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá. Meio padrão, né? Nem um beijos role, nem nada. E quem pediu sua opinião? A do é diva e com certeza a gente tá nessa. Avisa o pessoal que partiu o podcast é delas. Saudações, exploradoras e exploradores de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, seu capitão, e aqui comigo a minha sempre fiel imediata, Holly. Olá, senhor capitão. Aqui estou eu, sempre maravilhosa, abrilhantando esta transmissão, mas ainda não será este o programa sobre mim. Estamos aqui hoje para mais um dos nossos episódios de indicações, mas esse é mais especial. Mais uma vez participando da campanha O Podcast é Delas, vamos com o nosso já tradicional trazendo mais mulheres para você ouvinte, ler e conhecer. E para nos ajudar, senhor capitão, estão aqui o nosso navegador e sabichão do pão de queijo, o senhor Airechu. E aí pessoal, saudações a todos. Também, o Alferes, Samuel Muca. Olá, ouvintes. Olá, Howie. E como o podcast é delas, estão aqui conosco a nossa multitarefas Camila Loríquio. Olá, vim aqui trazer uma indicaçãozinha a mais nessa linda lista de escritoras. E pela primeira vez a bordo da nossa nave, vinda lá do Boteco dos Versados, Jéssica Souza. E aí, finalmente. Né, menina? Mas agora tá resolvido. Capitão, o comando é seu. Muito bem, Holly. Então, estamos aqui para marcarmos mais uma vez presença nessa campanha tão importante. E espero que seja um dos podcasts desta campanha durante este mês. Vamos ver se conseguimos logo outra pauta, outra coisa para entregarmos também. Mas é sempre bom falar sobre escritoras, sejam elas autoras de livros, quadrinhos, mangás ou até de fanfics. Por que não? Porque tem vários trabalhos, várias autoras que são maravilhosas, que não recebem o mesmo prestígio do que um cueca qualquer. E a gente tem que indicar para que todos aproveitem dessas obras que são muito bacanas. Eu queria, então, começar com uma reflexãozinha aqui, voltada para o público masculino, que é o seguinte. Assim, a gente tem uma questão editorial que temos um público-alvo. Temos aquela coisa de certos livros cabem no nosso gosto pessoal ou não, mas uma coisa que afasta muito o homem por um preconceito bobíssimo, coisa de otário, vou voltar nas palavras mais claras possíveis, de livros que podem ser aproveitados por ele é estigma de livro de mulher. Aqui eu falo pro público masculino, falo como alguém que também já cometeu bobagens do tipo, que é deixar de ler um livro porque acha que o livro foi feito para a mulher, por mais que o público feminino seja o público-alvo de alguns livros, não quer dizer que ele é excludente, ou seja, você vai poder ler e aproveitar aquela história que pode ser muito bem proveitosa e surpreendente para você, já que você não lê aquele tipo de livro. Então, eu queria começar com isso aqui, e brincar um pouco também, porque eu, no ano passado, fiz uma das melhores leituras minhas, que foi ler a saga Para Todos os Garotos que Amei, da Jenny Han, que é um livro que é totalmente fora da curva, porque eu lia, e foi uma leitura tão gostosa que eu comecei dentro do desafio literário durante aquele mês. Eu tinha me proposto a ler apenas o primeiro livro, e acabei lendo em sequência todos os três, porque eu gostei muito daquela história. Vou deixar aqui aberto para vocês, agora para fazer os comentários, para falar o que você quiser sobre isso, gente. O espaço é de vocês. Eu acho interessante a questão do livro de mulher, porque daí parece que é um gênero, né? Você tem o gênero livro de mulher. Porque também dá a entender que é como se mulher só pudesse escrever algumas coisas específicas, né? Então você tem um perfil que escritoras deveriam seguir, ou que só por conta do gênero da pessoa que escreve é considerado já nessa categoria, né? Eu acho interessante essa reflexão de falar, ah, é um livro de mulher. Isso não define nada, né, sobre o que você vai ter nas suas mãos. Literalmente não define nada. O que seria um livro de mulher? Não faz sentido. É um livro que foi escrito pra mulher, é um livro que é voltado pro público feminino, mas é só isso. Isso é um impeditivo que você leia, que você conheça. É, e se você fala que é um livro pro público feminino, pode ser escrito por um homem, por alguém que não é nada, nenhum dos dois, tanto faz, é um, né, tanto absurda categorização, né? Eu não sei, quando o Ace falou assim, me deu a entender que talvez fosse aquele tipo de romance mais segmentado, mais voltado pro público feminino. Admito que esses eu não leio, mas não deixo de ler literatura feita por mulheres que aborde temáticas femininas. Tô sempre lendo um ou outro autor aí. Eu só não embarco na coisa da categoria, sabe? Geralmente eu leio porque me interessa, a proposta é interessante, o nome da autora é conhecido, é relevante, vai me agregar. Mas geralmente eu não consigo escolher um livro pensando nesse tipo de coisa. Ah, isso é literatura pra homem, isso é literatura pra mulher. Eu não consigo fazer essa distinção pelo gênero humano, né? Então, literatura como um todo. É, ou pelo gênero da pessoa que tá escrevendo também. Não dá. Tem aquele lance também de você tentar priorizar, às vezes, sabe? Nossa, notei que leio muito autores homens. Preciso dar mais espaço pra literatura produzida por mulheres. Aí é uma coisa, mas é diferente de você pegar um livro e colocar esse rótulo nele, né? Taxar ele de mulher, de homem, de... Não faz sentido. Eu entendi mais assim como aquele romance bem melosão mesmo, assim, por exemplo, né? Que é voltado pro público feminino e geralmente eu não lia. Por achar que, assim, né, não ia me tocar de nenhum modo. E foi uma grande surpresa que eu tive, primeiro em 2018, quando eu comecei a fazer isso, quando eu li o livro da Rupi Kaur, né? Que é um livro de poesia e tal, O Que o Sol Faz com as Flores. E eu gostei bastante, aí já me abriu mais um like um pouco. Mas ano passado, um dos melhores livros que eu li, foi pra mim a maior surpresa, inclusive, que foi Sorrisos Quebrados, né? Que eu falei já aqui no Multiverso, fiz questão de gravar lá no Boteco e tal. Que também foi um livro que me tocou demais e me surpreendeu, porque eu confesso que eu vejo aqueles títulos de romance e tal, e eu costumava não me chamar a atenção, justamente por achar que não iria me tocar, né? Eu não era público para isso. E aí eu aprendi a diferenciar, tipo, por mais que o público-alvo seja, de fato, feminino, não me exclui daquilo. Ainda assim, posso gostar daquele livro, né? É mais nesse sentido também. Foi mais ou menos por aí, e puxando uma coisa que o Airechu falou aí, tem essa coisa do recorte de mercado. Mas era especialmente não só livros melosos, Airechu. Tem drama que já é encarado como, ah, não, quem gosta de drama é mulher. A gente se priva, o público masculino, principalmente, que eu tô falando mesmo, se priva de muito conteúdo bom por uma coisa de uma masculinidade tóxica. Não é questão de você, como você mesmo falou, ah, eu não gosto, não me dou bem, não tenho muito interesse por romances. Isso aí é questão de interesse. Isso aí não é, você não tá excluindo por um motivo bobo. Você sabe o tipo de livro que te agrada e alguns livros que não te agradam. Você não vai ter o mesmo proveito que uma pessoa que está disposta a isso. Você já vai estar com uma mente mais, ah, não tô afim de ler esse tipo de coisa, não. Você não é obrigado a ler exatamente tudo que tem no mundo, né? Mas o problema realmente reside nessa questão de se privar pela um simples bobagem de achar que existe a separação do que é para homem e do que não é para homem, entende? Era mais ou menos nesse ponto mesmo que eu queria falar. Acho que até mesmo além disso, uma coisa que eu já falei algumas vezes lá no Boteco é também uma questão de como as autoras elas são vendidas, que nem eu tava comentando antes. Eu li bastante mulher, li pouco comparado à quantidade de autores que eu já li, mas a maioria das autoras elas escrevem geralmente direcionada para um para um tipo de público, geralmente adolescentes ou mais voltado para algum tipo de romance. E mesmo as escritoras que escrevem romance, elas são apagadas às vezes por alguns homens, que nem aquele cara lá que escreve, que ele é muito famoso, que ele escreve bastante romance, que todos os livros dele praticamente viram filmes. Nicholas Sparks. Isso. Ele, tem muita mulher que escreve melhor do que ele. Você diz o mesmo livro que ele publica várias vezes? Desculpa. Eu gosto das adaptações cinematográficas, ok? Não, acho ótimo, gente. Mas a leitura dele é rápida. Você senta pra ler o livro dele, você lê. Ele acabou ofuscando algumas mulheres que escrevem o mesmo gênero que ele, devido ao alcance que ele tem. E outras mulheres não acabam lendo mulheres que escrevem romance ou outros gêneros por isso. E muitas mulheres que escrevem outros gêneros como fantasia, a gente tem um exemplo que é a Ursula Le Guin, acho que é assim o sobrenome dela. Ela tem os contos de Terramar, que inclusive o Estúdio Ghibli adaptou, e muita gente não conhecia, mesmo depois que o Estúdio Ghibli adaptou. O próprio Harry Potter mesmo, tem gente que até hoje eu conheço que não sabe que a J.K. é mulher. Então é a forma que isso é vendido também. Então a gente tem uma quantidade de mulheres que escrevem temáticas que são, eu não diria características, mas que as editoras e que o público faz questão de vender sem se dar conta em alguns aspectos por homens, por exemplo. Se você for buscar uma lista de mulheres que escrevem terror ou thriller policial, você quase não vai encontrar autoras traduzidas para o nosso idioma. Você encontra pouquíssimas, e quando encontra, a mulher tem tipo, sei lá, uns 20 livros escritos e 2 vieram pra cá. Sem contar que as escritoras, durante muito tempo, elas foram apagadas. O que a gente tem de escritora que todo mundo fala e tem uma pequena noção são as escritoras clássicas que todo mundo conhece. E sempre as mesmas, né? A gente tem Jane Austen, a gente tem Virginia Woolf, a gente tem Cecília Meirelles, a gente tem Clarice Lispector. Tá, mas e as outras? Então, eu acho que a questão, ela não, hoje em dia, né, no geral, ela não é só a questão da masculinidade tóxica que o Ace falou, mas é até mesmo a questão de como a gente se educa para ser leitor e como a gente é educado para ser leitor. Eu acho sensacional, tipo, ver hoje em dia homens que conseguem ter essa percepção que vocês têm de, não, se eu não vou ler um romance é porque eu simplesmente não gosto de romance, eu não vou nem ler um cara que escreve, nem uma mulher que escreve, porque é um gênero que não me atrai. Então, você tem essa noção de que, tá, eu tô lendo pouca mulher, mas eu não gosto de romance, então vou pegar um thriller policial, vou pegar um poema, vou pegar fantasia, que é algo que me atrai, e vou ler mais mulheres e divulgar isso. Só que quando você pega nos anos iniciais da escola, isso escola particular, escola pública no nosso país, a gente não tem o ensino para ler autoras. O que a gente tem é uma carambada de homem, e a gente só tem o quê? Cecília Meirelles e Clarice Lispector. É, tipo, são sempre as mesmas mulheres. Volta e meia a gente varia com a Lígia Fagundes Telles e olha lá. Então, além dessa questão só de, ah, porque é só livro pra homem, é só livro pra mulher, tem a questão de como ninguém é educado a ler também. É, eu acho que assim, você tem aquela questão de homem pode escrever qualquer gênero, e geralmente você vai esperar que uma escritora escreva sobre algum gênero específico, né? Então, é como se você separasse a literatura universal da literatura feminina. Então, você tem algumas pessoas que são exceções, algumas mulheres que são exceções em alguns gêneros de, ah, legal, então, beleza, eu tenho literatura policial, eu vou ter uma Agatha Christie, mas eu tenho só a Agatha Christie, sabe? Ela é a escritora. Sendo que, mesmo os poucos nomes que a gente tem, é isso que acontece mesmo, como a Jéssica falou, a gente não tem um direcionamento, um auxílio pra gente... Uma estimulação do repertório. Um estímulo, é isso. Às vezes, chega no mercado, não, acaba não recebendo o devido da divulgação daquele trabalho, às vezes assim. Tá ali na editora, lançou, mas tenho que divulgar esse outro título que acaba sendo mais vendável para eles ali. É coisa de mercado, às vezes acontece por esse lado também, mas ele acaba anulando o outro e fica ruim pra gente mesmo, que gostaria de conhecer novas autoras, novos autores e coisas do tipo também. E ao mesmo tempo, eu não sei se mercado é uma questão que você também não faz, sabe? Porque assim, você fala, beleza, uma editora independente, algum tipo de escritor mais independente, não consegue ter um alcance de mercado. Mas se você tem alcance, se você é uma editora grande, você faz o seu próprio mercado em até certo ponto, sabe? Ah, sim, sim, mas eu falo na questão de interesse mesmo deles. É, eu pensei só em ressaltar também que uhum. mercado é uma coisa que a gente faz. Então uhum. quando a gente só justifica, ah, não é uma questão de mercado, é uma questão de mercado, isso vende, isso não vende. Mercado você constrói, então também é uma falta de... é um acomodamento de mercadológico. Uhum. Eu não lembro que ano teve uma editora, eu não lembro nem a editora que foi, saiu acho que no Facebook, no Twitter, alguma coisa assim, mas faz muito tempo que a editora ela usou como desculpa não trazer alguns determinados autores, tanto homens quanto mulheres, mais desconhecidos, porque tinha que trazer o autor X, que não é um autor que agrada tanta gente, mas ele agrada gente o suficiente pra editora continuar com a porta aberta. Aí eu vou entrar no mérito de, por exemplo, a Anne Rice, que eu amo ela de paixão, e Stephen King. Quem vai vender mais? Stephen King. Então não adianta. Tipo, eu gosto da escrita dele, só que a Universal ela vem com uma outra proposta, mas quem vai vender mais aqui? Ele. Mas eu penso até na questão da esposa dele, sim, da Tabitha. Sim. Sabe, a Tabitha escreve horrores e não tinha um livro dela, acho que só veio agora, né? Não, o miniatura, esse livro que a Darkseid trouxe, ele veio há muito tempo atrás com miniaturas de horror. Acho que isso, há bastante tempo atrás ele veio com o nome Miniaturas de Horror. Tanto que o que eu li foi comprado em um sebo, tipo, uma edição super velha. Bem antes da Darkseid conseguir os direitos. Mas só veio esse até hoje, sim, né? Hoje. Porque a gente não vê muito alcance para as coisas dela. A gente não vê alcance para praticamente mulher nenhuma nesse sentido. Até mulher aqui, exato, dentro. O que é mais rentável para você? Relançar um monte de livros do Machado de Assis ou você pegar, sei lá, um livro de uma mulher como a... Gente, me ajuda. Esqueci. Quem é ela? É, qual? É, esqueci. É que sempre tem livro no vestibular pra gente ler. Clarice Lispector? É a Clarice Lispector, isso. Ela sempre tá lá. Tipo, se não for uma mulher que nem a Clarice, pra você pegar e repaginar uma obra dela, qual outra mulher a gente vê isso acontecer com tanta frequência? Ah, e mesmo Clarice é uma coisa que todo mundo fala que lê, mas não é, leu. É verdade. Leu a citação no Facebook. E mesmo assim, ela ainda é uma mulher que vende. Então você imagina se uma mulher que o pessoal joga as fake news da leitura, uma mulher que não é tão lida quanto ela. Então sempre vai valer mais a pena você, pra, tipo, em questão de mercado, você vender. Só que aí, o que pega é, tipo, as editoras que têm esse poder aquisitivo. Pra, tipo, não, eu consigo vender o Stephen King aqui com a grana dele, além de comprar um direito autoral de outro dele, sei lá, trazer uma outra pessoa e fazer uma campanha de marketing. Poxa, incentive então, já que você tem esse meio aí de mercado, pra trazer outras autoras. Mas é o que não acontece. E quando traz, é tipo, autoras que, por exemplo, já estão bem bombadas lá fora, que aí eles já sabem que aqui dentro a chance de vender é bem grande. Caso contrário, não acontece. É tipo, eu pelo menos eu desconheço, não sei se alguém aqui, tipo, sabe mais sobre esse tipo de questão, mas... pra mim é o que parece. É, você não tem o estímulo do mercado nacional, sabe? É que seria uma coisa onde é muito mais fácil você pegar um direito, é muito mais fácil você ter acesso, você levar a autora pra onde precise ir, né? Então, você já não vai ter uma intenção dessa. Claro que, poxa vida, o mercado editorial está realmente em crise, não é nada fácil, né? Então, legal, você vai ter algumas mulheres específicas em áreas específicas que são um pouco mais femininas, um pouco mais vendáveis, talvez, sabe? Ah, tipo, todo lá no recorte de um mercado de poesia. Então, você já tem algumas pessoas específicas que você sabe que você consegue vender de uma forma específica. Daí, você pode pensar no nacional. Mas, se não, não. Além disso, eu vou, tipo, repetir o que eu já falei em outros lugares. Quando você vai cursar letras, as faculdades também não incentivam a gente a ler autoras. São pouquíssimas. Eu acho que o pessoal que consegue ler, que tá na faculdade de letras e vai ler por fora... ou porque quer fazer a orientação do TCC, ou que quer se especializar em literatura. Porque dentro da grade de leituras obrigatórias, você não lê quase mulher. Você pode até ler escritores de outros países, escritores não tão conhecidos, mas mulher praticamente não entra. E eu não tô falando nem só do local onde eu curso, mas outras pessoas que eu conheço, que já se formaram, que cursam em outras faculdades, é a mesma coisa. São sempre os mesmos autores. Quando não são os mesmos, se você tem licenciatura em segunda língua, ou se você faz tradução, a grande maioria que você vai ler é homem. Então, nem para se profissionalizar ou para ensino, quando você está se formando como um professor, você tem a carga para a leitura de mulheres, no caso, ler escritoras. Então fica complicado, porque a gente não tem o direcionamento, a gente cria o preconceito que muita mulher também tem, ler outras mulheres, porque, como que eu vou ler, sei lá, um livro de terror e, poxa, foi uma menina que escreveu? Ou então, eu vou ler uma fantasia épica escrita por mulher. Vai rolar isso. Quando são dois homens escrevendo, fantasia principalmente, rola a comparação do tipo, não é tão bom contra o Tolkien? Nossa, quem que é as minas tão desconhecidas no rolê pra ser comparada com o Tolkien? É porque daí quem escreve é uma questão. Não é só, tipo, o cara escreve bem ou mal. No caso de uma moça, é uma moça escrevendo. É ainda pior, tipo, já tenho a questão, vou escrever fantasia, sou homem, vou me comparar com o Tolkien. Beleza. Caramba, vou escrever fantasia, vou me comparar com o Tolkien, eu ainda sou mulher. É, puta, daí é porque senão seria só pelo seu conteúdo, você escreve bem ou mal, alguma coisa assim. E a gente sabe que não é. E isso não fica só na literatura. Se a gente pegar e abrir, por exemplo, o YouTube e pegar canais de homens e mulheres que falam exatamente a mesma coisa, vai nos comentários. Só isso. Gostei. O papo talvez tenha desviado um pouquinho, mas trouxe coisa bacana a se pensar. Né, não, capitão? Então, agora, feitas as reflexões, deixado aí vários pontos para que você, ouvinte, reflita, depois pense se concorda ou não, gere debate, isso já é extremamente válido. Vamos para as nossas tradicionais indicações para você conhecer algumas autoras que você precisa ler. Então vamos lá, vamos conversar as nossas indicações com a indicação feita por uma das moças que estão aqui compondo a mesa hoje. Qual a autora e obra que você traz pra gente conhecer hoje? Conhecer talvez só pra galera aí que nasceu depois dos anos 2000. Eu vou indicar um mangá que eu reli recentemente. Na verdade é uma série de mangás e tem o anime, então a otaku em mim está viva. Vou indicar Sailor Moon, que eu acho incrível. Acho que foi o meu primeiro contato com personagens femininas que lutam e que são fortes e que são heroínas. Assim que eu me lembro. E depois eu fiz questão de comprar todos os mangás. Eu acho super válido porque no Japão também tem muito essa questão de mangaká, né? Mulheres escreverem. Verem geralmente, acho que é shoujo. Que é uma coisinha mais bonitinha, assim. Tem mais uma historinha. Mas eu acho Sailor Moon muito, muito válido. E foi muito importante pra mim. Quando eu refleti sobre algumas coisas. E reler fez muito bem. É um anime que ele tem luta, tem historinha. Tem toda uma questão fofinha e bonitinha por trás. Mas ele traz meninas do colegial que são incríveis. Elas vão, elas se tornam as guerreiras lunares, acho que ficou assim. E eu não sei o nome delas em português mais, porque faz muito tempo que eu assisti o anime. Mas é bem tranquilo, eu acho. A leitura, ela é bem gostosa de ser feita. O anime tem uma versão nova que eu não achei muito bonita a arte. Então, vocês, se forem assistir, pega lá dos anos 90. É um, acho que um anime que todo mundo conhece, que ele estourou também junto com o da Sakura. Liberte-se! Isso mesmo. Mas, assim, Sailor Moon é um anime que eu acho ele muito bacana. A Takeuchi é maravilhosa, então, gente. Ela é incrível. Eu acho ele muito bacana nesse sentido de você ver que você consegue ser uma mulher, uma mulher em formação, né? Porque elas são adolescentes. E que você pode e você deve fazer várias coisas. A Osage, que tipo, eu tenho um pouco de ranço dela, porque ela é muito chorona. Mas ela mostra que mesmo quando você tem as suas fragilidades, pelo menos é a interpretação que eu tenho, você consegue ser uma mulher forte. Aí a gente tem a outra que eu esqueci o nome, que é a Júpiter também, que ela é incrível. A Sailor Júpiter, todas elas são incríveis. E você só tem mulheres muito fodas em Sailor Moon. E muito diferentes. Sim, são, né, mulheres que cada uma tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem a sua carga emocional e elas convivem junto. Acho que Sailor Moon traz muito disso, de que as mulheres, elas não precisam ser inimigas. Até as que são inimigas, tipo, não são inimigas inimigas, sabe? Cada uma tá lutando ali pelo que acredita, de certa forma. Então eu acho que é uma leitura, que é um anime super bacana se você tem... começa a ver com esse olhar mais crítico, no sentido de trazer essas relações pro seu cotidiano. Sailor Moon é maravilhoso. O legal é que passava aqui também, né? Sim, acho que foi pela Manchete a primeira vez que ele passou, depois acho que o Cartoon ficou passando ele, não me recordo. Eu assisti na Manchete, daí passava Yu Hakusho, você assistia tudo junto, sabe? Eu acho que até nessa área de... desses animes, assim, que passaram por aqui, que tinha essa questão de protagonismo feminino, e passava tudo junto, sabe? Então, você assistia lá um Yu Hakusho que tem a grande parte é, dos principais é tudo homem. É, ao mesmo tempo já passava logo em seguida o Sailor Moon. Você assistia mesmo assim, não fazia tanta diferença. Mas Sailor Moon eu acho genial por conta disso. A Takeuchi, ela traz umas reflexões muito, muito, muito boas. Sabe? É justamente nessa vibe. São personagens muito diferentes que... as quais são permitidas as fragilidades, o Saga, ela chora muito mesmo, nossa senhora. E elas dão conta mesmo assim, sabe? Eu gosto muito, tudo da Sailor Moon é maravilhoso. E o anime é muito engraçado. O mangá também, ela é muito boa com humor. Homens dessa mesa. Aí eu falar, nunca assisti. Eu confesso que eu assisti, mas eu era criança, então assim, eu gostava, mas eu não guardo muita recordação, não. Confesso. Eu assistia no Cartoon Network já. Já sou... Eu também, né? Tô tentando puxar pela memória alguma lembrança significativa do anime. Eu vi uns trechos na manchete, porque quando eu chegava já tava terminando já. Do Yu Yu Hakusho também era a mesma coisa. Eu pegava pelas metades, eu não conseguia ver tudo. Eu não conseguia acompanhar em sequência os episódios. Mas eu lembro do grupo de garotas, né? Tinha o lance da transformação, elas tinham os problemas delas de adolescente. E tinha o lance delas combaterem o mal lá, entre aspas, lá também. Mas assim, tem muito tempo, eu não vi. O mangá eu lembro que tava sendo publicado... pouco tempo atrás, alguns anos atrás, pela JBC, eles fizeram um trabalho até de divulgação muito bem feito na época. É, chegaram a ter banner no metrô de São Paulo, eu lembro que eles divulgaram isso. Os mangás vinham com alguns brindes, assim, o pessoal tava curtindo muito. O pessoal mais otaku, assim, tava curtindo muito esse relançamento. E fora que também acabou se tornando uma obra clássica, né? Porque o pessoal que cresceu com o anime na década de 90 já veio embalado pela nostalgia, veio divulgando, falando sobre, né? Porque era uma obra que eles conheciam daquele tempo deles lá de infância, adolescência, e a garotada mais nova também passou a conhecer por causa disso, e aí passou a se interessar pelo mangá por causa disso. Então você vê uma renovação do público também, de uma obra, de uma autora que significou bastante pra geração, principalmente a geração que assistiu pela manchete lá, um dos poucos animes que eram exibidos. Um lance legal que a Camila falou é que a gente não fazia muito essa distinção, né, de um anime pra garoto, um anime pra garota, né, os dois aí são bem marcados, assim, a gente olhando tem bem essa característica de menino, de menina hoje, mas a gente vê que é uma bobagem, e a criança, ela senta ali em frente à televisão, tá assistindo aquilo, e pra ela é só alegria, só diversão. Ela não tem esse discernimento de separar, de fazer essa separação que a gente faz, né? É, tentando encaixar dentro de um cercadinho que se adeque às nossas convenções, né? Que no fim são uma grande bobagem ali, que só vão servir pra limitar e restringir acesso a coisas que podem ser muito boas e acrescentar bastante a qualquer um dos públicos ali, né? Ah, e se não me engano, eu tinha lido que essa divisão do shonen pro shoujo tinha a ver com a revista. Sim. Então, às vezes a gente separa, como tem protagonismo feminino e tem o tema de romance, ele vai ser considerado um shoujo. Mas se ele for publicado numa revista que é tradicional, que só publica shonen, ela vai ser shonen também. Então, não necessariamente vai ser vinculado ao tema tratado ou ao tipo de protagonismo. Eu lembro que tinha uns exemplos que eu fiquei bem surpresa. Não sei se Sailor Moon tava nesse. Ou Guerreiras Mágicas, que aliás também Sim. entra Nossa, bem nessa mais um, vibe muito bom, de... de anime, nossa, é. Quando eu pensei em trazer o Sailor Moon, foi mais essa questão mesmo de que a gente pensar hoje em dia, né? A gente pensa em empoderamento feminino e tal. A gente vê que esse tipo de situação acontecia, mas a gente não tinha essa percepção da importância como a gente tem agora. Então, pra mim, foi uma experiência muito gostosa. Depois que eu completei toda a minha coleção dos mangás, foi bem no lançamento, eu tenho todos. Inclusive os extras que tem. É, ler com um olhar... Eu quero, hein? Ler com um olhar mais adulto. E até mesmo crítico. Quando eu comprei, eu fui comprando e lendo. Aí acho que ano passado, eu li um pouco de novo. Aí de vez em quando eu pego pra ler algum. E quando você pega alguma obra que marcou a sua infância de certa forma e você relê ela, ainda mais uma obra, pelo menos na minha concepção, pra mim era super comum. A mulherada, tal, não sei o que, até porque eu fui criada lendo X-Men também. E X-Men tem mulher pra caramba. Então, assim, é bacana porque você acaba tendo a consciência de como aquilo, de certa forma, te ajudou a crescer. A ter essa visão de, não, eu posso ser uma mulher e ter essa personalidade, ser deste jeito. E ter a minha feminilidade, caso eu ache necessário. E caso não, também tá tudo bem. Não, e tinha um casal, né, gente? Sim, tem um casal de meninas. Elas são namoradinhas. Eu não sei se pro... rapaz, acho que não é. Para homem, acho que não pega tanto isso. É, você ter essa representação no começo da infância, eu vejo como faz muita diferença. Um anime, que é um desenho, gente, é coisa de criança. Como faz diferença você, desde pequeno, ser introduzido num caminho onde você vê que homens e mulheres podem ser heroínas, elas não precisam de homens para salvá-las. Elas se salvam lá. Apesar de aparecer o outro lá da mascarinha, que eu sempre esqueço o nome dele, ele só aparece com a rosinha lá e já era. Faz muita diferença, porque eu conheço muita gente que... pega até a minha irmã mais nova mesmo, ela não teve esse contato. E ela tem uma percepção muito diferente sobre a questão de se impor para algumas coisas. Hoje em dia não mais, mas ela tinha essa questão de se impor, da mocinha sempre tem que ser salva. Então é bem bacana você ter essa percepção depois de mais velho, como uma obra tão simples, que lá na sua, fez parte lá da sua infância, de certa forma ela te ajudou a ir pra frente. E eu me estendi de novo, né? Foi mal aí. Mas nessa linha eu só queria fazer um parênteses dessa diferença de postura, por exemplo, pra... pro Estúdio Ghibli, dos filmes do Estúdio Ghibli, pro tipo uma Disney, sabe? Justamente nisso. De você ter uma representação que fala você consegue dar conta sozinha, e de você ter uma representação de tipo alguém tem que vir te salvar. É isso. Foi mal, Ace. Tu tá preocupada demais, bicho. Que é isso? É, tá tranquilo, pô. É, o programa do podcast é delas. É pra vocês falarem mesmo. Fica à vontade. Desencana, moça. Você tá aqui é pra falar mesmo. Não tem por que pedir desculpa. Se alguém reclamar, você bate neles em nome da lua. Senhor Samuel, então eu vou aproveitar a sua própria deixa aí. Continuando com os membros da equipe do Boteco dos Versados, qual a mulher e qual obra você tem a nos apresentar neste programa? Eu vou indicar um livro lançado recentemente pela editora Seguinte, Enfim, Capivaras, da Luísa Geisler. Livro maravilhoso. Teve envolvido em polêmicas, né? Mas já a gente fala sobre isso. Enfim, Capivaras é um livro protagonizado por 5 adolescentes, né? Entre 15 e 16 anos, lá no interior de Minas Gerais. E cada um deles, a Vanessa, a Nick, o Zé Luiz, o Léo e o Denis, que é chamado de Bim, eles têm personalidades muito bem diferentes, sabe? E todos os capítulos, eles são escritos em primeira pessoa. O interessante do livro é porque ele tem 11 capítulos. Ao início de cada capítulo, por exemplo, no capítulo 1, ele começa com 11 motivos para Zé Luiz, tal coisa. E no capítulo 2, 10 motivos para Vanessa, tal coisa. Vai invertendo, sabe? E é muito legal essa decrescência, né? Na verdade, é uma, não sei, é uma escala. Não sei, eu sei lá. Moçada, vocês entenderam aí. O recorte é muito interessante porque todos os capítulos são narrados em primeira pessoa. Pelo Zé Luiz, pela Vanessa, pela Nick e pelo Léo. O único que não tem capítulo narrado é o Denis. O Denis é o mentiroso, é o que provoca toda essa aventura, né? Os adolescentes, eles vão na casa do Denis perguntar: cadê, Denis, a tua capivara de estimação que tu tinha? Aí ele: ah, não, fugiu. Como assim fugiu, cara? Tua casa é toda gradeada, como é que ela foge? Ah, não, a capi é foda. Ele já inventa um nome pra capivara. Aí o pessoal: não, vamos descobrir onde é que ela tá e tal. Até que o pessoal insiste e vão atrás da capivara do Denis e tal. Eu sei que lendo esse livro, eu me senti de volta ali nos meus 16 anos, 2009, morando em Goiás, sabe? Fazendo as mesmas leseiras, porque esses meninos, eles são movidos a salgadinho e álcool. Sim, muito álcool. Eu acho que na idade deles, eu dificilmente conseguiria beber o que eles bebem sem dar PT. A molecada é foda, bicho. Mas é bem verídico. É engraçado como todo mundo ali é muito característico. São todos os personagens são muito críveis. A Vanessa, ela se mudou recentemente e tal, e tá se enturmando nesse grupo. O resto do grupo, apesar de serem todos muito diferentes uns dos outros, mas eles são amigos há muito tempo e tudo mais. O Zé Luiz, ele é filho da empregada do Léo. Então, a Luísa, ela faz alguns recortes muito interessantes, assim. Questões de classe social mesmo, o fato de que o Zé Luiz, ele sempre foi deixado meio claro, assim, que ele ia ser sempre coadjuvante do Léo. E aí ela apresenta isso de uma forma bem legal. Um recorte de classe social. A Nick, ela tem algumas questões sobre a sexualidade que ela vai refletindo, né? Uma questão mesmo de descobrimento ali nos seus 16 anos, né? É muito legal quando você apresenta isso para um público dessa idade que também tá vivendo a mesma coisa, né? Os personagens, eles são muito legais. A trama, ela vai se desenvolvendo muito rápido, sabe? O Léo, por exemplo, é o filho do coronel da cidade. Então, porra, ele é o ricaço. Ele tem vários privilégios e tal. E aí, pô, veja só. essa obra, ela foi impedida, né? Na verdade, a Luísa Geisler ia para um evento no interior do Rio Grande do Sul e a participação dela foi cancelada pelo fato do livro dela conter adolescentes bebendo álcool. E, nossa, adolescentes consomem álcool, meu Deus, que absurdo, né? Enfim, né? A grande hipocrisia aí dessa rapaziada. E como é interessante... Se, por exemplo, esse livro fosse lido por adolescentes e professores, os educadores, tivessem a oportunidade justamente de apontar essas questões, de orientá-los, né? É muito mais fácil você educar uma pessoa apontando ali pelo exemplo didático mesmo ali da obra e tal. E não, porque eventualmente esses adolescentes vão fazer essas coisas, né? É a mesma coisa que as pessoas pensam, ah, não vamos falar sobre sexo com adolescentes porque, nossa, né, que absurdo e tal. Mano... Enfim, e eu acho que a obra da Luísa Geisler, ela é perfeita, assim, pro público e até pra quem também é mais velho e tal, é um livro muito legal de se ler. E ele é tão curtinho e lê rápido, sabe? Você, quando cuida, já leu todo, porque ele é muito gostosinho de ler. Da Luísa Geisler, eu só li o Luzes de Emergência Se Acenderam Automaticamente, já faz um bom tempo. E eu nem sabia que ela tinha lançado o livro novo, tá virando no mundo da onde, não sei. Tava lendo aqui um pouquinho da sinopse, lendo o que você falou, e parece um livro bem interessante. E eu fui dar uma fuçada aqui no bom e velho Google, e teve gente que deu uma criticada no livro, mas eu acho que, pra gente que é mais velho, que nem você falou de um adolescente lendo, né? Pra gente que é mais velho, alguns personagens, eles podem até parecer um pouco caricatos, talvez, ou tipo... Muito, nossa, exagerou demais aqui, sei lá, no visual desse personagem. Mas quando a gente é adolescente, a gente tá se encontrando, a gente é exagerado. A gente abraça qualquer arquétipo. A gente quer mostrar pro mundo que a gente é única, sabe? Então, assim, eu acho que a Luísa nunca tinha escrito nada pra esse público, né? Acho que é o primeiro livro dela. É o primeiro livro dela. E ela, eu gosto muito da escrita dela, pelo menos no Luzes de Emergência. Eu acho, assim, meu coração inteiro naquele livro. E eu acho interessante uma escritora que nem ela. Ela é falar da realidade do que um adolescente faz. Adolescentes bebem. Não adianta falar que não bebem porque bebem, tá? Tem pai que dá cerveja pro filho beber com 16 anos mesmo. Tem lugar que nem pede o RG pra comprar cerveja e já era. Tem os amigos que são maior de idade. Então, assim, é uma hipocrisia você ficar falando esse tipo de coisa. Porque, é um livro em que um adolescente de 15, 16 anos tá bebendo. Ah, meu Deus, tá falando da vida real. É, então. Tipo, sabe? Mano, tubão é uma coisa que quem toma tubão? E que é isso? É jovem? Não é jovem. Aqui na região, pelo menos, tem uma coisa que a gente chama de tubão. Você pega uma garrafa pet e você mistura, sei lá, qualquer coisa de álcool que você tiver junto com refrigerante. Ah, aqui em São Paulo é água de esgoto. Porque fica com uma cor muito estranha. Fica qualquer cor. Meu Deus, gente. Aqui em Manaus chama gami. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? É, tá vendo? Então, quem que consome essa bosta, adolescente, gente? Que não tem dinheiro. É um adolescente. Que é verdade. Claro! Aí você fala, existe uma categoria específica. De bosta. É obviamente que é um negócio do adolescente. Aí você vira e você fala, não, porque adolescente não bebe. É, adolescente não bebe, adolescente não pega ninguém. Não fuma. Então. É isso mesmo. Não fuma, claro que não, gente. Você espera fazer 18. Uma coisa que eu acho muito interessante é em uma mulher trazer esse tipo de escrita, ainda mais uma mulher premiada que nem a Luísa, porque ela é uma escritora premiadíssima. E ela lançar um livro assim, que tá trazendo, dividindo águas pra muita gente, é um marco. Tipo, pelo menos eu viria como marco se eu estivesse no lugar dela. Que é você trazer a realidade. Poxa, você vai me dizer mesmo que todo mundo aqui esperou fazer 18 anos completinho. Quem gosta, tal, ou foi provar bebida, bebida alcoólica. A maioria das pessoas que tem a minha idade que eu conheço começou a fumar com 15 anos. Roubando cigarro da mãe ou do pai. Mano, ó, lá em casa, minha mãe, ela começou a fumar com 12. Nossa! Porque ela é de uma geração... Não, minha mãe é de uma geração onde você via propaganda de cigarro em qualquer lugar, sabe? Era chique, era estiloso. Então, minha mãe e meu pai fumavam, sabe? Minha mãe começou com 12, meu pai com uns 15. Eu acabei nunca fumando, mas meus pais zoaram tudo que eu não pude zoar. Eles gastaram minha cota, sabe? Acontece com algumas pessoas, meus pais gastaram minha cota de zoeira. Mas, por exemplo, a gente o quê? Tudo descendente europeu lá em casa. Mano, todo mundo bebe. Sabe? Sei lá quando que eu tomei vinho pela primeira vez. Devia ter, não sei, pouquíssimo. Em casa, tranquilaço. Tranquilaço. Não, não tô falando de beber de chapar, né? Mas tô falando, ter o contato com essas coisas. Você vai falar que num país onde tem uma quantidade gigante de descendente italiano e espanhol, a pessoa não bebe vinho em casa. Você só bebe depois dos 18. Mas sim, voltando um pouco pra Luísa, eu acho que assim, a Jéssica já leu, né? Eu nunca sei falar o nome desse livro aí, porque ele é muito comprido. É Luzes se acendem em luzes alguma hora. Luzes de emergência se acenderão automaticamente. É, isso aí. E, pô, esse Enfim Capivaras, pô, ele é o quinto livro dela. E é a primeira vez que ela tá escrevendo pra um público young adult, né? Vi uma entrevista dela falando que, ah, cara, por mais que não seja o público que eu costumo escrever, para. Mas eu só tive a ideia de escrever, sabe? Uma história. Essa história que eu queria contar. E calhou de ser o público-alvo esse, né? Mas não me importei com isso. Não escrevi pensando em escrever um romance lá pra um público mais jovem e tal. Só escrevi. Premiadíssima aí, pô, finalista do Jabuti algumas vezes, né? É uma escritora incrível que eu tive o prazer de conhecer agora. E foi uma experiência muito boa. Então vamos lá, Camila. Apresente pra gente também uma obra e a mulher que você quer que a gente conheça neste programa de hoje. Ah, joia. Tá, ó, eu vou trazer uma indicação de um livro de não ficção. Ele chama O Livro Amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara. É um livro muito legal. Assim, eu tive contato com ele por acaso, eu tinha lido a sinopse, assim, me interessei. Eu já li faz algum tempo, mas é um livro que direto eu pego de novo, assim, pra ler, sabe? Porque o jeito como ela faz a organização dos fatos, ela vai falar sobre a rodoviária do Tietê em São Paulo. Então, é um livro-reportagem sobre essa... Ela faz uma imersão, né? Então, ela vai fazer uma pesquisa de campo na rodoviária do Tietê e ela resume tudo que ela conseguiu coletar nesse tempo. Só que ela vai variando muito da maneira como ela descreve. Então, às vezes, ela transcreve a entrevista. Às vezes, ela coloca só, por exemplo, do jeito como as pessoas falam, das gírias rápidas para as pessoas falarem nos alto-falantes. Ela fala dos carregadores, ela fala dos contratos, que já existem desde a construção da rodoviária, sabe? É um livro que ele é de fato esse livro reportagem. E ela fala que a rodoviária do Tietê, o terminal rodoviário, ela é uma versão condensada do mundo, né? Então, nessa forma, ela começa a traduzir de várias maneiras. É um livro muito, muito, muito, muito divertido de ler. Assim, você fica querendo conhecer cada uma das figuras que ela consegue trazer pra, nessa pesquisa de campo que ela acaba fazendo. Porque são os personagens muito loucos e a maior parte deles é tudo muito real, né? Porque bom, é real de fato, mas mas são pessoas muito interessantes e ela traz os anúncios, ela traz esse recorte da realidade de quando ela entrou lá pra entrevistar as pessoas, sabe? É muito legal. É o livro Amarelo do Terminal. Ele não é muito longo, você curte muito a leitura dele. Tem uns papeizinhos diferentes, a versão impressa dele é muito gostosinha por conta disso. Tem uma proposta gráfica muito legal de ter um xerox, umas coisas diferentes, assim, sabe? Uns tipos de papéis diferentes também na impressão. Então, a minha recomendação é esse, o livro Amarelo do Terminal, da Vanessa Bárbara. Que acho que é até legal porque é um livro de não ficção. Geralmente eu indico muita ficção, até porque eu acabo consumindo mais. Mas esse de não ficção é muito legal. Esse livro tá na minha lista. É muito bom, pode tacar ali no topo. Ele tá na minha lista. Esse, ela tem alguns outros livros, né, a Vanessa Bárbara, que são meio que nessa pegada. Tem um dela também que tá na minha lista do Kindle, que é o Louco da Palestra e Outras Crônicas Urbanas. Então, ela, pelo que dá a entender das sinopses dos livros dela, ela pega muito o cotidiano e traz pra escrita dela pra que fique acessível e com uma certa leveza e um pouco de humor, né? Ela é muito louca. É isso, ela é fantástica. Ela traduz todos os relatos dela de maneira magistral. Eu só li esse. Aí agora que você falou que tem os outros, eu vou atrás deles. Mas eu não tinha lido, não. Esse foi o único dela que eu li. Mas é bacana trazer essa variedade de indicações pro programa também, Camila. Você trazer um livro de não ficção e esse adendo que a Jéssica fez de dizer que, além do livro reportagem e essa característica da crônica, né, de usar humor para relatar o mundo também, tornam o livro, assim, bastante atrativo só de ouvir vocês falarem sobre eles. É bacana. Eu só ia colocar que ela é super irônica com algumas coisas, sabe? Então, essa cadência do humor vai para essa linha também, sabe? Então, por exemplo, ela coloca uma ligação que ela faz pra algum número, ela tá precisando de um contrato. Aí o cara fala, não, a gente não pode te dar acesso a esse tipo de documento. Aí embaixo ela só coloca, lei número tal. tal. É obrigatório dar acesso a todo tipo de documento, não sei o que dela. Ah, então tá bom, obrigadão, viu? Tchau. É. Eu gosto muito desse retrato, assim, de quando, por exemplo, autores trazem, né, coisas do cotidiano mesmo. Pô, uma rodoviária, né, bicho? E dentro dessa rodoviária, ela vai fazendo alguns recortes e tal, e vai escrevendo em cima disso, sobre coisas que a gente vive, e em cima coloca um pouco de humor e tal. Eu acho que é uma coisa muito, muito legal, e infelizmente eu leio pouco. Eu queria ler mais mesmo, e é bom conhecer novos autores, assim, que trabalham com isso, né? Eu gostei de uma frase que a Camila falou, de que o terminal rodoviário é uma representação do mundo, né? É um mundo em pequena escala. E geralmente o livro de não ficção tem essa característica de pegar alguma coisinha mínima, simples ali, né, do cotidiano, que a gente nem para pra prestar muita atenção, e transformar naquilo, sei lá, num grande estudo sociológico, antropológico, psicológico da sociedade como um todo. Eu fiquei bastante curioso pelo livro, pelos personagens, por serem pessoas reais também, né? Aquela coisa também. Todo mundo tem sempre algo pra trazer pro mundo. Tem a sua história, tem a sua vivência, tem toda uma carga de vida ali que aquelas pessoas transportam, né? Às vezes só falta a gente parar e prestar atenção pra ouvir a história daquela pessoa, que ela vai ter algo interessante pra te contar, né? Eu gosto de livros de não-ficção quando eles trazem um pouco disso também, sabe? São vivências reais que aquelas pessoas tiveram, e você acaba aprendendo muito com o que o outro viveu, né? Você não viveu, mas o outro viveu, e ele te ensina ali pelos percalços que ele passou na vida. Fiquei bem interessado pelo livro. E eu tô lembrando aqui que livro de não-ficção, a grande maioria que eu li foi escrito por mulher, e tem um em específico, que é uma britânica, que ela pode publicar receita de bolo não-ficcional lá, que eu vou querer ler, que é Olivia Lang, que agora fica só um parênteses aqui. Inclusive, inclusive porque eu não vou indicar ela hoje nesse cast, é porque eu pensei em outra, mas enfim, poderia muito bem indicar ela. Bom, então fica a dica do livro Amarelo do Terminal. Caçem também esses livros de não-ficção. São sempre alguns mundos diferentes pra gente conseguir descobrir, e ainda alinhados com a realidade de uma maneira diversa. Senhor Erechu, deixa eu te tirar do seu pequeno momento de sonolência para trazer uma obra e uma mulher que merece ser conhecida por nós e por nossos ouvintes. A minha indicação vai ser o livro Fluxo Floema, da Hilda Hilst, que é uma autora que eu tô lendo agora. Tô lendo o livro da prosa que reúne a obra em prosa que ela escreveu, e vou demorar um pouquinho porque são vários livros que ela publicou ao longo de várias décadas. Esse livro compila eles, e o primeiro é este, que ela publicou em 1970, quando ela já tinha já uma carreira já consolidada como poeta. Ela escrevia essencialmente poemas durante uns 20 anos da vida dela. Ela se dedicou a escrever poesia, texto em versos, né? Ela resolveu depois experimentar, né, escrevendo prosa. É impressionante assim como ela eu também li a poesia dela já há uns 2 anos atrás, me parece. É um pouco difícil de ler a poesia dela, mas você vê que tem todo um trabalho estético ali por trás, tem toda uma intenção por trás de cada poema que ela escreve, e ela consegue fazer a mesma coisa com a prosa dela. Fluxo Floema, ele é dividido em 5 contos. Cada um deles é narrado por um narrador diferente, e eles têm aquela característica de serem fluxos de consciência. A Hilda se tornou bastante conhecida no meio literário por escrever fluxos de consciência de uma maneira assim exemplar, assim. Ela se inspirou em outros autores que trabalham com esse gênero, mas a forma como ela faz isso chama atenção. Acaba sendo que o fluxo de consciência da Hilda se tornou um exemplo ali, um modelo. Ah, tal fluxo de consciência é parecido com o da Hilda Hilst. Ela se tornou modelo, né? Referência dentro da literatura quando vai se falar desse tipo de escrita. E é um tipo de escrita que eu confesso que eu tenho bastante dificuldade pra ler, porque eu não consigo manter o foco. Ele, de propósito, ele é um pouco rápido, o lance de fluxo, né? Ideias atrás de ideias, como se fossem pensamentos que você vai trocando, é como se estivesse na mente de uma pessoa, e ela vai pulando de pensamento em pensamento, e você vai junto com aquilo ali. E às vezes é difícil você manter o chão com esse tipo de narrativa, você realmente se perde nos pensamentos de outra pessoa. Mas a Hilda faz isso de uma forma assim que te prende na leitura. Ela tá sempre te contando dentro dessa torrente de ideias e de pensamentos e de digressões. É sempre algo muito interessante de ler. Não raro eu tô lá parando a leitura para poder grifar uma frase, para poder pensar um pouquinho melhor numa situação que ela acabou de descrever através de um dos seus narradores lá. É assim, vale muito a pena você ler ela. É uma leitura um pouco difícil, um pouco densa, um pouco rebuscada, porque ela não se poupava de fazer esse tipo de coisa. Ela tava sempre se desafiando a escrever, né, dar o seu melhor na escrita, com a bagagem que ela tinha, com os recursos estilísticos que ela dava conta de fazer. Ela tava sempre tentando incluir essas coisas nas obras dela. Então é uma obra que te desafia. Não é uma leitura tão fácil, mas que vale vale a pena você saborear cada frase que ela coloca ali, cada pensamento. Inclusive, na época que eu li as poesias, tem um texto dela ao final do livro que ela fala justamente isso. Não, o que eu me dediquei pra escrever nesses versos aqui é uma ofensa pra mim que as pessoas queiram ler isso apressadamente, sabe? Queiram fazer leitura dinâmica de alguma das minhas obras. Não, senta, lê com calma, digere o que você tá lendo, que sua experiência com o que eu escrevi aqui vai ser muito melhor, assim. Eu falo, nossa, tá passo na cara, porque você pega um livro pra ler querendo terminar ele logo, e às vezes não é essa a ideia, né? Às vezes você pega um livro e deixa ele te acompanhar ali, dá tempo da história se desenvolver ali na sua mente. E em relação a Hilda Pessoa também, tem uma coisa que eu preciso comentar, é que ela escrevia poesia, aí depois ela se enveredou pelo teatro, ela escreveu peças de teatro durante um curto período da vida dela, depois ela se aventurou pela prosa, ela escreveu vários livros de prosa também, mas ao fim da carreira dela, já por volta dos 60, 65 anos, ela resolveu que ela não queria mais escrever literatura séria, que ela escrever literatura popular, acessível e apelativa e vulgar, porque ela viu que as pessoas não davam o devido crédito, o devido valor pra literatura que ela escrevia. Aí, como forma de criticar isso, ela resolveu apelar pra literatura erótica. E uma tetralogia dela que ficou muito famosa, sobretudo pelas polêmicas, né, que elas levantavam, porque ela tocava em assuntos polêmicos. Ela falava de sexo sem pudor nenhum. A senhora de 65 anos falando de sexo sem pudor nenhum era pra deixar a sociedade brasileira tradicional chocada, escandalizada. E isso acabou meio que catapultando a carreira dela. Ela ganhou muito mais fama, muito mais holofote, depois que ela resolveu não se levar mais a sério como escritora, né, a escrever por escrever mesmo, pra chamar a atenção do público, do que na época em que ela realmente se esforçou ali pra ser uma poeta exemplar, pra ser uma contista, cronista ímpar ali, porque ela realmente colocava muito do talento e da dedicação nela nas obras que ela escrevia, essas primeiras obras dela. Não que os últimos livros sejam inferiores, assim, eu cheguei a ler um deles e assim, você fica horrorizado com o que você tá lendo, porque é realmente pra chocar. O caso é O Caderno Rosa de Lori Lamb. É assim, aquele livro que você lê e se sente imundo de estar lendo aquele tipo de coisa. Mas é um tipo de literatura também que eu imagino que o autor tem que ser muito bom, tem que estar muito confiante no que ele tá fazendo ali pra poder conseguir trabalhar aquele tema daquela forma que ela trabalha naquele livro e te deixar com essa sensação ao final da leitura. Aí é por isso que eu tô recomendando O Fluxo Floema hoje. Se você puder, tiver acesso a qualquer livro da Hilda, vá a fundo, que vale muito a pena ler tudo que ela escreveu. E enfim, agora, depois da morte, né, a gente dá o devido do reconhecimento para a grande escritora que ela foi. Infelizmente, em vida ela não teve tanto, a não ser depois das polêmicas, mas vale a pena citar e enaltecer a autora, mesmo após ela ter morrido e tal. Pronto, agora respira. Caramba, eu falo demais. Olha, eu nunca li muita coisa. Na verdade, acho que eu nunca li nada da Hilda. De verdade. É uma também coisa não. Que eu tô me preparando já tem uns 4 anos pra ler. Porque eu sei que não é uma leitura muito fácil. Que ela pega essa questão do fluxo de consciência. Eu tenho um livro aqui da Virginia Woolf que eu tô há 35 bilhões de anos pra ler justamente por isso. Eu comecei. E também é um tipo de leitura que eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu acho que nesse sentido, como a Hilda está aqui no Brasil como referência, é a Virginia Woolf, tipo, fora, que é uma mulher incrível que também trata de fluxo de consciência, mas assim, minha capacidade intelectual é muito zero, porque eu fico, eu me perco lendo o livro, porque eu tô lendo, tô lá no pensamento do personagem, com o meu próprio pensamento aí não vai. É muito fluxo junto. É. Mas é legal que você embarca no fluxo do personagem, daqui a pouco você tá fazendo o seu próprio fluxo interno ali. Acaba sendo a leitura que ela é mais proveitosa pela experiência em si, pelo que ela te desperta enquanto você tá lendo, do que por um enredo ou por alguma situação que ela narra que seja mais factual, assim, sabe? Enfim, enquanto você tá fazendo aquele mergulho insano ali dentro de você mesmo, ouvindo aquelas várias vozes dos personagens dela, que... Ah, tem outro detalhe também, né? Não tem separação de diálogo. Um personagem fala uma coisa, outro já fala em seguida, e outro já fala, daqui a pouco você se perde, você não sabe mais quem tá falando, sim, né? Caramba, quem são essas 3 vozes que estão falando dentro da minha cabeça? Já não basta as minhas. Você só tá fazendo a leitura do fluxo de consciência e conversando junto com eles ali. Confesso que eu fui curioso pela poesia, não tava interessado em ler poesia, falei, quero ler uma autora de poesia mulher. Aí, e na época a Hilda tava bastante em evidência por causa da Flip, e a Companhia das Letras tinha acabado de adquirir os direitos de publicação das obras dela, que antes pertencia à Editora Globo. Ela tá fazendo todo um trabalho de reedição das obras e compilando em volumes com um boxzinho bonitinho. Aí eu tinha comprado da poesia, comecei a ler, gostei bastante de alguns poemas dela, apesar de não ter entendido todos. Eu falei assim, não, vou ler, mas eu tenho certeza que eu não vou entender todos, ainda não tenho o preparo o preparo como leitor pra poder absorver isso tudo aqui. Acho que nunca vou ter também, né? Mas acho que faz parte, né? Você não precisa de entender tudo o tempo todo também, não. Faz parte. Enfim, é uma autora que, pelo histórico de vida e pelo que eu já li dela, vale muito a pena conhecer a história dela, conhecer as obras dela. É isso. Então, pra encerrar, senhor capitão, traga-nos a sua indicação. Muito bem, Holly. O livro que eu trago hoje foi publicado pela AVEC Editora, é um livro nacional, e se chama Porém Bruxa, da Carol Chovat. Porém Bruxa conta a história de Isis Rossetti, que, assim como sua mãe e outras antes dela, eram bruxas, e seu trabalho é investigar crimes de cunho sobrenatural na cidade de São Paulo. O que acontece nessa história? Bruxos e bruxas como ela têm a sua própria sociedade ou culto dos mundanos, e para evitar crimes e outros acontecimentos de cunho sobrenatural, pessoas, né, dessa sociedade, bruxos, são designados para essa função de monitorar regiões, e dentro da cidade eles devem focar-se apenas nisso. Crimes sobrenaturais. Só que a Isis acaba se envolvendo bastante com o mundo humano. Ela tem amigos, ela vê as injustiças que acontecem no mundo e, vez ou outra, tentando nunca ser pega pelo seu corregedor, ela dá uma ajudinha na delegacia da mulher, onde uma de suas amigas trabalha. E, basicamente, Isis vai acabar se deparando com três acontecimentos que, ao decorrer do livro, se cruzarão. Que é o sequestro de uma criança rica, que a intuição dela diz que tem algo errado com esse sequestro, que não é necessariamente apenas um sequestro. Na delegacia da mulher, a amiga dela pede para ela investigar o desaparecimento de uma mulher, que o filho dela, preocupado com o sumiço da mãe, foi até a delegacia. E o terceiro caso, já chega ela de cunho sobrenatural, é quando ela é convocada por outra amiga até o terreiro de Candomblé da sua mãe, que foi depedrado por intolerantes religiosos. E quando ela visita o terreiro, uma entidade a alerta sobre algo que está a acontecer. Então, a gente tem três investigações que vão exigir muito da Isis. A gente tem nessa personagem uma coisa que me agradou muito, que é a Carol tem uma narrativa envolvente, aquela coisa mais veloz, a gente tem um senso de urgência, a gente precisa resolver os casos, porque tem vidas em risco, tem uma criança sequestrada, tem uma mulher desaparecida, temos que encontrar antes que algo de pior aconteça. Então tem aquela coisa toda da pressão em cima dela, e ela, mesmo sendo uma bruxa com poderes mágicos, com intuição, ainda é uma pessoa. E a gente vê isso dentro do livro. E o que mais me agradou dentro dessa obra foram os assuntos que ela incluiu no subtexto. Porque há representatividade dentro dos personagens do núcleo principal de amigos. Temos tipos de relações diferentes. Ela tem uma relação com um dos seus amigos, que ele é namorado de outro cara, ele é bissexual e tem uma relação aberta. Ela tem junto com ela uma amiga trans. A gente vai ter essa questão também daquela outra amiga que eu falei, que a mãe tem um terreiro de candomblé, e a gente vê dentro da trama também, além do núcleo, que vai trazer algumas discussões importantes dentro da história, coisas como machismo, LGBTQ-fobia, a gente vai ver outros assuntos importantes. Você tem uma história que por si só já chama atenção, que é uma mistura de trama policial com um suspense sobrenatural, e ao mesmo tempo ela escolhe humanizar os personagens e trazer temas que são importantes para que a gente debata na sociedade atual ali. E eu gosto como ela faz isso de forma tão natural, e os diálogos também são uma das coisas mais positivas do livro, assim. Tem muito livro que você pega o diálogo e aquele diálogo não se encaixa na boca de uma pessoa, sabe? Aquele diálogo é perfeito para dentro de um livro. Ele quer te falar algo e tem que ser daquele jeito. Parece meio truncado, uma pessoa não falaria daquele jeito. Mas aqui o diálogo parece se encaixar. Você lê aquilo como se você pudesse ouvir outra pessoa falando. Tão natural que é o debate sobre certos assuntos. E a gente vai ver ali, delegados que não querem contribuir com ela, implicam com ela porque o cara acha que por ser mulher não devia estar ali. E a gente vai ter ela com medo de errar com o corregedor porque ela tem um trauma com o antigo supervisor dela. A gente vai ter ela tendo que lidar com dor de cabeça, fome, ter que ir para casa para tomar banho, coisa que você vai parar para ver num outro tipo de história. Tipo, não, A pessoa é quase um super-herói, não um humano. E ela tá envolvida num mistério e tudo mais, mas ela precisa parar pra comer, ela precisa se recuperar a cada vez que ela usa os poderes mágicos, que não são ilimitados. Ela se cansa, ela tem dores de cabeça constante. A cada uso de poder, ela força as energias e fica com enxaquecas gravíssimas e precisa de tomar um remédio. Você tem uma coisa que, ao mesmo tempo, a trama em si se sustentaria, mas você tem vários núcleos e uma coisa bem trabalhada, temas que trazem um quê a mais àquela obra ali, e é por isso que eu indico, porém, Bruxa. Esse é outro que eu tô querendo bastante ler. Somos dois. Três. Não, mas assim que vocês tiverem a possibilidade de fazer a leitura, eu realmente recomendo. Foi uma leitura dessas assim que você para e lê muito rápido, porque, como eu disse, a escrita é fluida, não tem entraves, e aquela coisa de trama policial que você fica querendo descobrir o mistério, fica elaborando sua própria trama e querendo antecipar os movimentos tanto da própria heroína quanto do núcleo vilão lá que esteja por trás dos crimes e querendo saber como três crimes tão diferentes se ligam, é bastante bacana isso. Eu gosto como o Porém Bruxa, ele mescla, né, dois gêneros que eu gosto muito, que é tanto romance policial como fantasia urbana. É uma mistura, assim, que eu sinto falta de ler. Quando você fala, assim, que tem todos esses elementos, né, que estão ali inseridos ali de forma secundária, mas que tem seu espaço e é importante tocar nesses assuntos, é muito legal, porque faz parte da nossa realidade, né? É um livro que tá, por exemplo, falando da nossa atualidade mesmo, né, de tudo que a gente tem vivido. A gente acompanha nos jornais esses temas, e acho que a literatura tem esse papel também. Então é muito legal poder, ao mesmo tempo que você vai se entreter, você vai também tocar em assuntos sérios, né? Só na presença dos outros personagens no núcleo, a gente acrescenta outras coisas que a gente não enxergaria, assim. A trans, que é a Dulce Vitória, ela é diretora de uma ONG que ajuda pessoas sem teto. Só disso tá incluso ali no livro, você já tem, assim, uma realidade. Tem ONGs que se preocupam com o crescimento aqui de pessoas em situação de rua, que precisam de um lugar para ficar e tudo mais. E isso também se conecta à história. Não é, tipo, gratuito aqui. Sempre que um elemento aqui vai trazer algo para uma discussão, que seja, ele também acrescenta em um outro ponto da história. Muito bom, né, então? Não é só pelo tema, ele, né? Ele amarra também, né? A gente tem a delegada, aí a gente vai ver a posição de como a delegada teve que se posicionar ali à frente da delegacia da mulher, e a gente vai ver dentro da própria polícia pessoas que têm esse problema de caráter, de ficar duvidando da pessoa por gênero que seja, das capacidades, não, não, você está se envolvendo aqui, mas você é mulher, você não era para estar aqui, isso aqui, você duvida da capacidade do outro, aquele cara asqueroso que vai estar lá dentro do livro. A gente vai ter a inclusão dos temas, não é solta, é justamente é justificado para tratar um ou outro ponto aqui, e ao mesmo tempo que faz esses personagens serem incríveis, como eu falei, e você quer que eles apareçam mais na própria trama, assim. Show de bola. Quando tava sendo feita a divulgação do livro, eu fiquei com vontade de ler ele, só que aí depois eu dei uma desanimada. Com a sua fala, eu acho que eu animei um pouco pra querer ler ele mesmo, de verdade, 100% oficial. A publicação dele me pegou de surpresa. Eu já acompanhava a Carol pela internet já há algum tempo. Ela sempre posta algumas opiniões com as quais eu concordo, né? Admiro os posicionamentos que ela toma. Eu já sabia que ela trabalhava para algumas editoras fazendo traduções. Ela também estava envolvida com um trabalho de conclusão de curso com um tema bem interessante. Mas eu não sabia que ela estava escrevendo um romance. Aí quando teve o anúncio, né? Não, caramba, acompanho a pessoa na internet já há algum tempo. Gosto do que ela fala, do que ela posta aqui. Vai ser legal ler um livro dela. Eu tô na mesma vibe da Jéssica. Eu tava muito empolgado pra ler na época do lançamento, mas a vida acontece e você vai colocando outros livros à frente. E o Ace ter recomendado ter lido agora há pouco tempo me deu vontade de ler de novo. Não, realmente preciso ler o livro da Carol. E a temática é bem interessante. Eu gostei quando você citou lá de todos esses grupos que a gente considera que são minorias, né? E aquela coisa, a gente não tem tanta representatividade de minorias na literatura. E nesse aí parece que já tem. Parece que ele é composto essencialmente pelas minorias ali, né? Todo o núcleo principal é de alguma minoria, de algum tipo, assim. E é legal ver um livro que abraça todas elas, assim, e que mostra que é possível contar uma boa história com personagens, assim, que não são o padrão, o clichê que você tá acostumado a ver em todas as outras milhares de obras disponíveis por aí. Acho que com essa sua observação, Arisho, ficou muito claro de que a escritora, ela quis colocar como uma coisa comum. que deveria ser, né? Você colocar todas as minorias e contar... As pessoas existem. Isso, como no cotidiano, sim, assim como você vai trabalhar, vai na padaria, as pessoas continuam existindo, você trazer isso pra literatura. Mesmo com elementos fantásticos, é você tornar o comum. O que já é comum, realmente, cair a ficha das pessoas que é comum. Ponto. É, não é uma questão, né? É, tipo, não tem que ser questionado. É comum e ponto. Muito bom. Então, aí, com o interesse do pessoal. Alô, pessoal da AVEC Editora. Vamos conversar aí. Quem sabe a gente não torna esse livro um dos temas do nosso Clube do Multiverso em breve. Então é isso, nosso querido ouvinte. Espero que tanto as nossas indicações quanto o papo tenham te tocado de alguma forma, tenham feito você pensar e escolhido alguma dessas leituras para incluir na sua lista, no mínimo, uma. Torço por isso. Então, se você curtiu, não concorda, concorda, quer falar sobre algum dessas obras que a gente falou e você também já leu, venha conversar conosco. E, senhor Airechu, se o nosso ouvinte quiser falar conosco, como é que ele faz para entrar em contato e ampliar este papo? Então, ouvinte, você pode continuar esse papo com a gente enviando e-mail para contato@multiversox.com.br. Você pode estar deixando seu comentário também na página de publicação deste episódio no nosso blog, multiversox.com.br. Lá tem o plugin do Facebook ou do Discos. Ou também você pode estar falando diretamente com a gente em nossas redes sociais. Vão estar linkados no post todos os nossos perfis. E também fica o convite para você se juntar a gente lá no Discord, onde a gente está organizando o nosso Clube do Livro. E mensalmente a gente escolhe uma leitura junto com vocês, leitores, e lê junto e comenta eles toda semana. E ao final de um mês a gente grava um episódio especial sobre o livro tema, debatendo tudo enquanto é assunto que ele suscitou, fazendo os nossos comentários e, enfim, estendendo o papo que a gente tem com vocês. Fica o convite aí em aberto. Claro, gostaríamos de agradecer a presença dessa dupla vindo lá do Boteco dos Versados. Samuel já é da casa, depois ele fala. Vamos começar agradecendo a Jéssica, que veio aqui hoje para engrandecer aqui as discussões e trazer essa indicação bem bacana. Obrigada pelo convite. Finalmente, vocês podem me encontrar lá no Boteco dos Versados, não com tanta frequência, porque a vida acontece, né? Fazer o quê? Mas esse mês de março eu estou hosteando e já saiu o nosso primeiro episódio de falando de mulheres em literatura e alguns outros assuntos pertinentes ao tema. Vocês podem me encontrar nas redes sociais do Boteco Versados, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso. Obrigada de novo pelo convite e até a próxima. Tamo junto, moça. Pode ter certeza que a gente vai te chamar mais vezes para participar aqui. Minave e Sunave. Samuel, vamos lá, você é de casa, tem algum complemento ainda? Ué, tem que fazer, né? Tem que fazer nosso jabazinho, né? Os projetos estão aí, sigam lá, @botecoversados, sigam o nosso site que nos hospeda, @leitorcabuloso em todas as redes sociais, acesse o site, leitorcabuloso.com.br, lá a gente tem resenha e vários podcasts, toda semana tem muito conteúdo pra você, se possível, nos apoie também, tanto no PicPay quanto no Catarse, ajude nosso projeto a estar no ar. E é isso, tchau! Ele não precisa tchau, não. Não, é só isso aí. Tá pronto, o host é ele. Pô, agora decide, caralho. Qual é o teu problema, bicho? Não, pô. Olha como tá ousado. E com essa despedida apressada do senhor Samuel, fim de transmissão, nos encontramos daqui a mais 15 dias aqui no Multiverso X. Tchau, tchau. Até. Gente, o que é que deu no Samuel? Nossa, Samuel, quer ir embora, meu filho? Tá tudo bem com você? Não acabou, não. Solta a vinheta. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Agora sim está tudo certo. Beijo e fui.